604, chama Recife agora, frequência 125, decimal 45, Santuário 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2685. Um bom serviço aí, até a próxima. Até. É dois. Santo 3662, controle. Siga na escuta. Autorizado Natal, da presente. Obrigado, direto Natal 3662. Temos a Charlie 190 para um 50. 13178, desce ao nível 050, chega da Mari. 50 na Mari, da 3158, está presente que ele levou aí, está livre. Está livre. Obrigado. 3662, agora centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, antena 2085, Recife, da 3662. São 3178, desce para 2 mil pés. O ajuste no momento é 1-0 no quadro, está livre, LS, reposta blindada. 2014, da 3178. localizado, está 3178. 3178, torre 118, decimal 6, bom, vou pouso. 36, obrigado, ótima noite, bom trabalho, está 3178. Salvador, boa noite, Altan 3305, formação Charlie. Boa noite, Altan 3305, esse é o nível de voo 050, direto Duna. 050 Duna, Altan 3305. Torre Salvador, está 3178, estabilizado, baixo e travou. 3178, autorizado pouso, 110 graus, 09 nós. Livre pouso, 10, está 3178. Polos 3-2, libere à direita, livre táxi via Alfa e Juliette, posição 07 do Pationa, tá 3178. Alfa e Juliette, Pationa, posição 7, tá 3178, bom trabalho. 3305, 2000 pés, ajuste 1013, livre LS e aposta brigada. 2013 vai reportar estabilizado, tá? 3305. Copiloto do Tampa Comando agora pisado, pisado. Nós chegamos no Mike X-Ray Delta ontem, quase 1 hora da manhã. Aí o comandante que assumiu ele de manhã disse que encontrou a pasta e entregou pro rapaz da van entregar no hotel, só que até agora.